Aleluia. Olha aqui a continuidade, irmãos, da nossa missão. Edificarão lugares anteriormente assolados. Você te torna um instrumento de edificação, de coisa destruída. Olha aqui. Edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Esta é a tua missão, meu amado irmão. É para isso que Deus está nos levando como igreja. Esta é a nossa missão em Belo Horizonte, nas casas, nas cidades. Se essa cidade está arruinada, lugares antigamente assolados, e aqui eu já conheço algumas vidas que eram lugares assolados, alguns de geração em geração, mas na hora que a palavra chega, que o evangelho entra, aleluia, começa a reconstrução. E quem são os reconstrutores? Cada um de nós é agente de Deus para reconstruir. O que é um discipulador? Um reconstrutor, um colaborador com o Espírito Santo para reconstruir vidas, para reconstruir famílias, para reconstruir cidades destruídas de geração em geração, lugares arruinados, assolados. Aqui estão os reconstrutores, Senhor. Glória a Deus. Homens como Neemias, que viram os lugares. Minha cidade está destruída, rei. E não tinha mais apetite. Você olha uma família, você olha para a sua família e diz: Senhor, minha família está destruída de geração em geração, mas tu me dás o poder da reconstrução. Minha família foi uma família de bêbados. Meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meu bisavô era alcoólatra. Toda a geração de cachaceiros do interior de Minas Gerais. Mas Deus me deu a graça da reconstrução. Começou pelo meu próprio pai, por todos, nenhum de nós em casa somos alcoólatras. Nada. Nenhum de nós. Ninguém mais é viciado. Eu fui drogado, mas Deus, quando veio o evangelho, acabou, e começamos a atingir os nossos tios, aleluia, através da oração. Mesmo estando longe, eu comecei a orar pela minha família, orar: Senhor, salva os meus tios, leva a tua palavra. Esses dias cheguei em Coronel Fabriciano, da onde são meus tios e família, comecei a ver, já tem vários convertidos, em nome de Jesus, a palavra chegou lá. Eu lembro quando eu fui lá pela primeira vez, eu era recém-convertido, e cheguei ali, toda aquela idolatria. Tinha uma tia Maria do Perpétuo Socorro. Agora, quando eu cheguei, tia Perpétua é crente, convertida, cheia do Espírito Santo, vai na igreja. Eu disse: tia, o que que aconteceu? É, meu filho, eu virei crente. E conhece todos os nossos discos, acompanha a minha vida, e foi aquela festa. Sabe por quê? Você é o agente da reconstrução na sua casa, através da oração, através da busca de Deus, através, aleluia, desta graça. E olha aqui como Deus nos chama, versículo 6 fala: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Deus vai nos elevando. Os construtores se tornam sacerdotes, glória a Deus. Os construtores se tornam sacerdotes do Deus vivo. O que é um sacerdote? É alguém que representa o povo diante de Deus. E todos nós somos sacerdotes. Mas eu digo: Senhor, para representar o povo, esse povo aqui, eu sou sacerdote? Não. Nós somos sacerdotes sobre este mundo. Este mundo está separado de Deus. O sacerdócio está na vida de cada um de nós. Por isso que a mulher santa, a mulher de Deus, santifica o seu marido, porque ela é sacerdotisa na sua casa. Santifica os seus filhos, santifica a sua casa. Eu, como crente, santifiquei os meus irmãos diante de Deus e fui ganhando cada um deles para Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você é um sacerdote na tua casa. Somos sacerdotes nessa cidade. Somos sacerdotes na nossa nação. nação. Quando você pisa numa nação em nome do Senhor, você está ali como um sacerdote, um representante de Deus. Isto é um sacerdote. Isto fala da autoridade. Não só sacerdotes do Senhor chamarão ministros do nosso Deus. Se você pensa que não era ninguém, pode mudar seu entendimento de você mesmo, irmão, e dos seus irmãos. Deus te chama para ser um ministro do nosso Deus. Ministro não é só um que Deus delegou autoridade, não. Deus delegou autoridade a esse casal para começar, aleluia, para começar a primeira base, e através de nós transmitir isso, mas através de cada um de nós, dessa liderança, desse corpo, muitos ministros e sacerdotes são levantados por Deus na casa de Deus, aleluia. Todos nós nos tornamos ministros do nosso Deus e sacerdotes do Deus vivo. Cuide desse sacerdócio, meu irmão, porque o que Deus tem para nós é grande. Aqui fala na continuidade, olha aqui, ó, comereis as riquezas das nações. Qual é a riqueza das nações? Hein, irmãos? É dinheiro? Não. Vidas. Que Deus quer nos dar. Aleluia. Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Em que contexto Jesus disse isso? Quando ele estava ganhando a vida de uma samaritana e a vida dos samaritanos, quando ele estava conquistando talvez toda uma cidade. A palavra diz que através daquela mulher muitos samaritanos conheceram o Senhor. Essa é a riqueza das nações, e através disso Deus dá tudo, todas as coisas. As riquezas das nações pode englobar tudo que Deus tem para nós aqui como igreja. Quando, aleluia, quando nossos olhos estão nas riquezas certas, naquilo que é riqueza para Deus, que são almas, que são vidas, que é investimento em vidas, valorizando as vidas, quando essa é a nossa riqueza, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, cuidado com esta palavra, buscai primeiro o reino de Deus, isto é, o governo de Deus sobre a minha e sobre a vida de outras pessoas, isto é o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, isto é, implantação do governo de Deus, do discipulado verdadeiro, aleluia, da unção do Espírito Santo sobre vidas. Buscai primeiro isso, e todas as outras coisas, todas as coisas, o comer, o vestir, se nós precisamos de um lugar maior, o Senhor vai te dar, aleluia. Se vocês precisam de um lugar maior aqui em Belo Horizonte, Deus vai acrescentar, Deus vai dar, aleluia, porque Ele é o Deus de toda a graça. Só precisa o nosso coração estar na coisa certa, aleluia, buscando a riqueza certa, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu lembro, amados, quando Rosane e eu decidimos fazer discípulos e abrimos a primeira célula, quando os pastores chamaram toda a igreja, nós éramos umas 450 pessoas naquela época, chamaram todos aqueles líderes que estavam ali pertinho dos pastores, disseram, olha, cada um de vocês vai ser um líder na sua casa, nós vamos dividir toda a igreja em células, e vocês vão cuidar dos discípulos de vocês nas casas. E a minha casa era bem pequenininha, tinha dois quartinhos, uma salinha, e aquela casinha se entupiu, e um monte de gente, nós fomos ganhando, e os discípulos ganhando vidas, e a minha casa entupida. Eu lembro que tinha gente no quarto, tinha gente no banheiro assistindo, né? Ficava ali aquela reunião gostosa, as riquezas das nações, minha casa cheia da riqueza da nação. Um dia veio um amigo meu, engenheiro do Grupo Gerdau, um irmão muito querido, disse, Azaf, o Grupo Gerdau está me transferindo para Alphaville, para a central de São Paulo, me deram uma casa em Alphaville, você quer ficar com a minha casa? Eu disse, hã? Mas eu não posso pagar a tua casa. Não, eu quero te ceder a minha casa. E eu saí de uma casa de 4 cômodos e fui para uma casa de 12 cômodos, de 2 andares. Comereis as riquezas das nações, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu disse para a minha célula, pessoal, a semana que vem vocês já vão estar num lugar novo, e aquela salona grande, acendia a lareira para a célula, né? Uma lareira bonita, e o irmão deixou móvel, deixou tudo para lá, e já tinha sofá, já tinha tudo. Os irmãos, ué, e isso tudo? Comereis as riquezas das nações, todas as coisas te serão acrescentadas. E hoje, quando eu ando na minha caminhonete, que o Senhor tem dado, mas o Senhor lembra, tu lembra daquele Fiat que você entupia com 8 pessoas, depois do culto, e levava todo mundo em casa, e ainda emprestava para os irmãos? Lembra? Porque Deus nos, quando você busca a riqueza certa, todas as outras coisas te são acrescentadas. E nós nunca perdemos a visão correta do que Deus quer. E na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Depois que nós cumprirmos tudo isso que Deus nos deu, isso é o que Deus nos promete, perpétua alegria, dobrado, tudo em dobro, diante do Senhor, amém, meus amados? Então, o que Deus tem para nós é só isso, amém, igreja? Glória a Deus, erga a sua mão e diga: Senhor, eu recebo esta palavra, eu recebo, Senhor. Eu recebo esta palavra, Senhor. Começa a glorificar o Senhor. Começa a adorar ao Senhor. Aleluia. Vamos terminar, irmãos. Aleluia. Louvando ao Senhor. Tem algum cântico no teu coração? Só ministra para nós. Glória a Deus. Esse é um tempo precioso de nós darmos uma resposta ao Senhor. Senhor, a cada dia eu entendo um pouco mais do que é realmente ser igreja. Amém. Diga isso ao Senhor. Deus, a cada dia eu entendo um pouco mais o quanto o Senhor tem acrescentado à minha vida. Levante as suas mãos, levante a sua voz e expresse a Ele. E talvez você esteja aqui hoje à noite, você tem vivido um pouco dessa luta para conseguir uma das coisas que Deus diz que acrescenta naturalmente. Talvez você esteja vivendo uma luta para pelo menos ter um pouquinho de paz, de descanso, de tranquilidade na correria da vida. E o Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor vem e diz assim: eu vou encher você do meu espírito e você vai ser um ungido para ser um meu instrumento, meu ministro, e proclamar libertação. Ore ao Senhor, levante a sua voz e ore ao Senhor. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu quero nessa noite me abrir a um pouco mais da Tua verdade na minha vida. Eu queria orar, que nós orássemos nesse momento. Talvez você esteja vivendo assim: Senhor, eu vou lá na igreja. Senhor, eu vou pedir lá na igreja. Senhor, eu nem sei se eu vou na igreja. Senhor, a igreja... Mas talvez você queira dizer ao Senhor hoje: Senhor, eu entendo que eu sou a igreja. Eu sou a igreja, Senhor. E eu quero viver assim. Se eu sou a igreja, eu sou aquele que vai impor as mãos e libertar cativos. Por isso o Senhor vai me libertar. Não é só porque eu preciso, porque eu quero. É porque eu vou libertar cativos. O Senhor vai me encher de alegria, porque eu vou ser um que transmite alegria a outros, Senhor. E eu quero orar com você que nessa noite pode dizer: Senhor Jesus, transforma minha vida. Eu quero ser verdadeiramente a Tua igreja. Eu quero viver realmente como Tua igreja. Eu tenho minhas necessidades, eu preciso do Senhor, eu preciso de oração, eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso que alguém me ensine, mas eu já decido ser alguém que vai ministrar sobre outros. Alguém que faz a vontade do Senhor, que busca o reino do Senhor, e que tem todas as coisas acrescentadas. Se você quer dizer isso ao Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui no altar. Nós vamos orar juntos aqui. Sim, Senhor, eu quero viver uma realidade mais intensa do que tudo que eu já vivi, como igreja do Senhor. para proclamar libertação, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Eu quero viver essa realidade lá dentro da minha casa, no meu prédio, nos meus vizinhos, no trabalho. Eu quero viver essa realidade, Senhor. Eu quero ser realmente um servo, um ministro do Senhor, cada dia mais frutífero, para abençoar as nações do meu bairro, as nações do meu prédio, as nações da minha cidade. Eu quero, Senhor. Venha, e venha cantando isso a Ele. Eis-me aqui, Senhor.